quem está vivo está suscetível aos males da terra. Para a maioria dos casos, não tem cirurgia nem reza. Aí, desgraçado, não venha me tirar de otário. Eu tô ligado no seu proceder, seu comediante do diabo. Essa de meter o cano em trabalhador humilde, pai de família. Fazer ganho em cima de quem pouco ou nada tem. Essa de viajar na noia fudida e ainda dar de herói na quebrada. Tá pensando que caindo vai montar a banca lá dentro? Seu filho da puta, nojento. Tu já tá me dando nos nervos, mas uma das suas, eu vou te mostrar um segredo. Bote seu cano nessa sua cabeça suja e aperte bem o dedo. Pegue o beco do inferno, desapareça, catatau pro capeta. Nem quero ver sua careta. Por trás dessa face montada você tenta esconder. Sua maldade tá camuflada, mas eu posso ver. Sua fúria maldita mal consegue disfarçar. Nenhuma escola do mundo vai te controlar. É, você não me engana, fera urbana. É, você não me engana, fera urbana. Mal, concebido sem capricho, a cegonha não lhe trouxe, você é bicho. Vida cabulosa, mistura de feitiço. O fel que te alimenta, tá temperado com pimenta. A cobra mais venenosa não te aguenta. Sua face tá maquiada, sua mente cruel tá ensaiada. Roupagem de anjo pra enganar e convencer. Fera, até sua sombra corre de você. Você é acomodado, covarde, feroz. Nada plantou, nada fez, dá pra saber pela voz. O sistema te pega, você fica louco. Se alguém te estranha, você dá o troco. Não é possível te civilizar, você vai camuflar. É só te contrariar, seu sangue vai fervilhar. Não consegue mais esconder, eu posso ver. O monstro saindo de dentro de você. Perde o controle e abandona a razão. Vira fera orgulhosa, perde a visão. Eu posso ver, é como uma radiografia. Seu sangue está fervendo, sua aura é visível como a luz do dia. Da sua orelha sai fogo, a sua mão esfria. Pronto pra atacar a qualquer hora da noite ou do dia. Nada te controla, nem igreja, nem religião. Nem escola, nem educação. Se ferir seu orgulho, vai entrar em erupção. Você perde o controle, esquece a razão. Fica cego, joga tudo pro chão. Tá vacilando, hein? Por trás dessa face montada você tenta esconder. Sua maldade tá camuflada, mas eu posso ver. Sua fúria maldita mal consegue disfarçar. Nenhuma escola do mundo vai te controlar. É, você não me engana, fera urbana. É, você não me engana, fera urbana. Não admite perder, gosta de matar, não pensa em morrer. Covarde, você não luta, foge da disputa. No esconderijo planeja treta, seu anjo protetor é o capeta. Você ataca e sai, finge de inocente e vai. Joga pedra, esconde a mão, vai à igreja e pede perdão. Se arrepende num canto, faz promessa pro santo. Dá fácil nos nervos, perde a educação. Cai na jaula, vira cão. De volta pro covil, junta-se a outras feras, pensando que Deus não viu. Pior dos piores, fera das feras, temido nos arredores. Abate seu semelhante por pura maldade canibal. Não come quem mata, nem com sal. Prefere a carne de outro animal. Você se sente um rei quando vence. Sai pra vingança quando perde. Surge imundo, usa perfume porque fede. Raça, cor, credo, não importa as diferenças. Sua lei é da maldade, não da sobrevivência. Seu instinto maldito é mais forte que sua inteligência. Fera, cobra de pés, pior das serpentes. O que traz nessa mente indecente? O que traz nessa mente indecente?